você fingindo que desdenha, tá querendo comprar. Mas saiba que isso aqui é lenha, você pode queimar. E vai tecendo a sua teia, mas vai ter que sair. Pra te atacar. E se você vier a foita, vai.